vem aí, Natal premiado com Cleide Regina, dia 22 de dezembro, a partir das 20 horas. Participem, prêmios em dinheiro para você passar um final de ano muito feliz. Rádio Boituva, sempre ao seu lado. ZYK 767, Rede Paulisson de Rádio Difusão Limitada, transmitindo em 1480 kHz, Boituva, São Paulo. Em tempos como esse, é preciso perceber que a vida é preciosa e o quanto a gente tem que aprender. É hora de refletir. Vamos ser mais conscientes pra fazer o mundo melhor surgir. Fique em casa, mas fique com a gente. Fique em casa o tempo que for. Porque aqui na nossa rádio nós vamos te dar carinho. Vamos te dar. Passa, só passa o nosso amor. Rádio Boituva, sempre ao seu lado, a rádio que todo mundo ouve. Fique em casa, mas fique com a gente. Seja consciente, por favor. Porque tudo isso passa, só passa o nosso amor. Muita música tocou aqui e nos dá tanto prazer ter você sempre a nos ouvir. Nesta época de festa, só queremos homenagear nosso ouvinte, nosso amigo, sempre a nos acompanhar. Rádio Boituva. Esta rádio só se deve a você. Seu prestígio, seu carinho nos faz crescer. Nossa rádio está no ar, com toda a emoção. Nosso ouvinte, nosso amigo, é pra você esta canção. É pra você esta canção. Feliz ano novo, tudo de bom pra você. Dinheiro no bolso, sucesso e muito amor. Muita paz, muita saúde. Boituva. Tudo de bom pra você, dinheiro no bolso, sucesso e muito amor, muita paz, muita saúde, muito som no coração, pro ano que vai chegar. Feliz ano novo, tudo de bom pra você, dinheiro no bolso, sucesso e muito amor. Rádio Boituva deseja a todos os ouvintes um feliz 2020, repleto de saúde, paz e muito dinheiro no bolso. Feliz ano novo, gente! Feliz 2020, Rádio Boituva! Se eu pudesse voltar no tempo, Dadal! Você está ouvindo Rádio Boituva AM 1480. Se eu pudesse voltar no tempo, prestação de serviços e entrevistas com cantores dos anos 60. Sou a garota papo firme que Roberto falou. 70. Preste atenção, você anos 80 e 90. Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Oh, oh. Ao VIP, apresentação, Tadal, sábado, se eu pudesse voltar no tempo. Volta, meu benzinho, para o nosso ninho, volta, por favor. Você está ouvindo Rádio Boituva AM, 1480. Se eu pudesse voltar no tempo, Tadal.